DJ Sports apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Poucos ouvimos a cada passo que damos. Se ficarmos parados, o tiro levamos. Talvez não de ladrão, mas talvez sim da polícia, que só querem matar, mas nós queremos justiça. Tretas erradas acontecem, é rotina no bairro Goiás, nas periferias. Todo dia morre um, dois, três, e eu só me pergunto qual será a minha vez. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. A lei em Goiânia não é brincadeira não, e na quebrada onde eu vivo, a lei é do cão. A violência tomou conta da cidade, antes não era assim, agora é só maldade. Eu te dou essa ideia pra você se ligar. A parada é que é feia, não é fácil de lidar. Proteja sua mente, sua família, não caia de embalo, fitas erradas. Proteja sua vida, pois se esperar pela lei morreremos mais cedo. Então use a sua mente, puxe o gatilho com os dedos. Não espere pela justiça, porque ela nunca vem. Se tentar te matar, atire também, mas atire sem dó, pois um momento de vacilo, boom, vira pó. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Da minha mente o meu mano não sai, o que fizeram com ele foi triste demais. A covardia permanece na lei da polícia, mataram o mano nosso na mais pura injustiça. 16 de dezembro, 1h, três homens armados o pegaram na cilada, com dois tiros na cabeça, sem erro e sem falha. Mais uma vida foi levada da nossa quebrada. O mano não aguentou a fatalidade, o que fizeram com ele foi só maldade. Não estava errado, mas a lei condenou. Ei mano Tucuna, não te esqueço jamais. Ei mano Tucuna, esteja em paz. Ei mano Tucuna, não te esqueço jamais. Ei mano Tucuna, esteja em paz. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Quem mora aqui pensa que pode viver, mas pensa errado, porque pode morrer. Porque por onde anda a polícia está, e se você vacilar, ela vai te matar. E atiram mesmo, pá, e atiram pra matar. E quem está na favela mais cedo pode morrer, porque se estiver na rua, ela atira sem saber se é um homem honrado ou um ladrão procurado. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, até mais, um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço, e se a sua não fizer, até mais e um abraço.